Cemitério Nossa Senhora Aparecida. Presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, vereador Heriberto de Souza Maciel, ao lado dos seus pares também, manifestaram em nota também a solidariedade, o luto aí pelo falecimento do radialista Geraldo Nascimento. Mais um zap, 12:02. Bom dia, Elias. Bom dia, Fonfon. Bom dia a todos ouvintes da Difusora. Pois é, hoje a Difusora, Cajazeira, Paraíba, o Brasil, o mundo apanheceu triste com a morte desse grande locutor, o gogó de ouro da Difusora. Esse homem digno de respeito, é um homem pontual, honesto, sério e correto nas suas atitudes. Sempre que passava aqui, brincava comigo e eu ligava pro rádio e dizia: comendo machixe, arrotando quiabo. Ele dizia: ô machixe, quiabo pra render. Geraldo, descanse em paz. Nós perdemos um amigo, mas Deus ganhou um filho querido que com certeza vai estar do lado de Deus, já está do lado do Pai Eterno. Descanse em paz, Geraldo. Minhas condolências a toda a família, sua esposa Nena, seu filho Joab, esse grande sofoneiro, que ele tinha muito orgulho disso. E meus votos de pesares a todos vocês, da família e todos da Difusora e a imprensa paraibana, a cajazeirense brasileira, perdeu um grande locutor. Um abraço de Pintado, comendo um haxixe e arrotando quiabo. Tudo bem, Pintado. Muito obrigado. Pintado era ali do trecho dele, né? Ali de J. Pires, né? De Badinho, do mestre Antônio Abreu. Ontem tive o mestre Antônio Abreu lá no velório dele, na sua residência. De Naldo, de Jaizinho, né? De Tarcísio das Palmeiras. Eram os amigos bons ali de Geraldo Nascimento, que ele ficava ali em Antônio Abreu, né? De vez em quando tomava sua cervejinha lá e papeava com os amigos, né? Era aquele trecho ali, eu tenho certeza que aquele trecho também amanheceu triste hoje, sem Geraldo Nascimento por lá, sem dar a passada lá, né? O trajeto da Doutor Coelho, ali em Tião das Bicicletas, né? Sempre passava por ali, né? Em Alci Bandeira ali, né? Ele sempre passava ali em Alci com os amigos, né? Sempre era solícito aí. Era o trajeto de Geraldo Nascimento da sua casa para a rádio e da rádio para a casa. Esse era o trajeto e o encontro com os amigos. Tem uma participação? Amigo. Boa tarde. Quem fala? Quem? Oi, Chico, a ligação tá ruim, mas dá para ouvir. Vai lá. Tá legal, Chico. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Também lamentando profundamente o desaparecimento do confrade Geraldo Nascimento. Nego Dias, nesse momento, Nego Dias e Moisés Barroso viajando para Souza, trabalho do jogo Souza e Central de Caruaru, do Pernambuco. E os nossos sentimentos a toda a família de Geraldo Nascimento, né? Dois grandes amigos, também dois grandes ouvintes aí do nosso GG. Quem é que não escutou Geraldo Nascimento na Difusora, né? Também na Alto Piranhas, trabalhou na Oeste, na rádio de Arco Verde, Pernambuco, na rádio de Paulo Afonso, na Bahia, né? na NPR aqui de Cajazeiras, nosso querido Zé Adagildo Bastos, né? Quem é que não lembra e não marcou, não fez história com a voz de Geraldo Nascimento, o Gogó de Ouro. Então, é realmente muito difícil para todos nós, né? E o meu amigo Coronel Cunha, que também sugeriu que nós pudéssemos fazer essa homenagem a Geraldo, reprisando aqui o programa do domingo passado, e nós assim estamos o fazendo para justamente trazer aqui essa homenagem ao nosso companheiro Geraldo Nascimento. E também nos solidarizar com o nosso confrade Denis Ferrari, né? Perdeu seu irmão para a Covid lá no Rio Grande do Norte. Denis, inclusive, já viajou para lá para justamente acompanhar as exéquias e também o sepultamento aí. E aquele abraço à família lá do Denis, nosso companheiro Denis Ferrari, que perdeu também um irmão muito novo, né? 50 anos de idade por aí, 40 e poucos, 50 anos de idade, nessa luta brava aí contra a Covid-19. Ele que estava internado, estava entubado, mas infelizmente veio a óbito. E a nosso registro aqui no programa, no nosso programa aqui especial, o nosso Bom Dia Difusora. Boa tarde, Elias Júnior. Boa tarde, Vamos aí passar para você, Fonfon, o áudio aí do nosso Coronel Cunha Rulim, não é? Que está saudando também aqui a gente nessa programação especial de homenagem do nosso último adeus aí ao nosso companheiro Geraldo Nascimento. Olha aí, chegou por aí, Fonfon. Deu certo? Vamos lá, Coronel. Boa tarde. Boa tarde, Elias Júnior. Boa tarde a todos que estão na escuta, principalmente para a grande legião de amigos, colegas de Geraldo Nascimento, que se mudou para o Oriente Eterno, para o Reino da Glória. Um grande profissional de imprensa, do radiojornalismo, mas principalmente no rádio entretenimento. Os domingos nossos agora serão... Os domingos nossos agora serão diferentes com a ausência de Geraldo. Mas de uma coisa é certa, amigo Elias. Ele jamais vai morrer para nós que gostamos dele. Vai estar sempre bem, muito bem lembrado nos nossos corações. Eu quero expressar meus sinceros sentimentos em meu nome, da minha família e da Polícia Militar, e dos amigos do grupo de Cavalgada, Cavalgada da Redenção, que todos, sem exceção, gostam muito de Geraldo Nascimento. Então, a senhora Nena, Joabson, a netinha que ele tanto adorava, que ele tanto adulava, que ele se sentia bem em saber da existência da netinha, né, e do filho Joabson Sanfoneiro, que ele tinha muito orgulho. Por tudo isso, Geraldo será muito bem lembrado e não vai deixar de existir em nossas memórias e em nossos corações. Todos nós guardamos um lugar especial em nossos corações para esse grande amigo, Geraldo Nascimento. Que Deus possa dar aquele bom lugar destinado aos homens justos e de bom coração. Vá em paz, meu irmão Geraldo Nascimento. Um grande abraço. Deus te receba e te conceda um bom lugar. Um abraço a todos. Tudo bem, Coronel? Feliz domingo. Feliz domingo. Tá meio difícil, mas nós estamos tentando aqui, viu, Coronel? Um grande abraço para você. Muito obrigado pela colaboração com a gente aqui no programa. Elias, aqui é a Cisilda, filha de Alci. Mandando uma poesia aqui que passei, que o meu tio, né, de Fortaleza, grande amigo de Geraldo Nascimento, fez para ele ontem, né? Tô tentando aqui ver com ela para ela gravar aqui, que dá pra gente visualizar aqui, não tá muito legal pra gente visualizar. Então ela vai tentar gravar aqui, né? Para ele gravar e a gente vai executar aqui nessa programação especial em homenagem póstuma ao nosso companheiro Geraldo Nascimento, aqui da Difusora de Cajazeiras, que infelizmente nos deixou ontem, e o seu sepultamento foi hoje pela manhã no cemitério Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade de Cajazeiras. Agora é meio-dia mais 11. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? É, Didier. Fala, Didier. Aquela vinheta que tem aí, meu futuro diretor, que você não fazia com ele, ele não gostava muito, não, né, Elias? Aquela vinheta que tem aí, meu futuro diretor, ele não gostava muito, não. Era. Viu? Certo. Eu não lembro a fofoca agora, nesse tempo, mas é assim mesmo, é uma perda grande. Valeu, meu futuro diretor! Essa mesmo, essa daí. Ele não gostava muito, não. Ele trabalhou com as minhas duas cunhadas que estavam no meu casamento. Neto e Luso, trabalharam na agricultura. Irmã Mariquinha, Maria Araújo Campos, trabalhou lá no estado de Cultura. Eu sou cunhado. Mariquinha, de Neto, Luso, todos trabalharam ali. Ele gostava de pescar por elas duas. Todos os faleceram também. Mariquinha é vivo, mora nas Madambus. Obrigado, Elias. Valeu, Didier. Muito obrigado. Meio-dia e 12 aqui na cidade de Caiazeiras. Vamos até às 13. Lembrando que às 13 tem um momento de paz e depois tem a Mauri Furtado. Não, sim, tem um programa do padre, né? Meu amigo padre Antônio Neto com seu programa Fé em Ação. E às 14h30 a Mauri Furtado vai comandar o programa especial também, o nosso domingo especial aqui da Difusora. Claro, homenageando aí a memória e a homenagem póstuma ao nosso companheiro Geraldo Nascimento. Vamos a mais uma ligação. 12h12 na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Alê Júnior. Quem fala? É Cátia Pinheiro. Opa, companheira Cátia Pinheiro, da Assembleia Legislativa da Paraíba. Está em Cajazeiras ou em João Pessoa, Cátia? Infelizmente, estou aqui. Não, felizmente, infelizmente, né? Eu gostaria muito de ter ido ao velório de GG, de nosso Cogó de Ouro, mas estou em João Pessoa. Essa pandemia, vou me vacinar hoje, espero em breve estar em Cajazeiras. Essa pandemia, de certa forma, impede a gente de estar circulando muito, né? Enfim. Mas, Elias Júnior, quero dar bom dia para você, para Roberto Fonfon, que está aí na sonoplastia, todos que nos escutam agora. Nesse dia triste, desde ontem, a gente lamenta, né, o falecimento do grande e nobre Geraldo Nascimento. Então, uma pessoa que realmente serve de muito exemplo como ser humano, um profissional ímpar. E eu admiro até você conduzir muito bem esse programa hoje, né? O quanto deve ser difícil. Perder um colega, perder um amigo e conduzir uma homenagem dessa. Uma homenagem justa realizada pela Difusora Rádio Cajazeiras. E por todos os amigos, né? E colegas, companheiros de Geraldo Nascimento. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo logo no início da minha carreira profissional, no rádio, na Alto Piranhas. E lá tive a oportunidade, ainda muito novinha, de apresentar ao lado dele o Rádio Vivo. O professor Zé Antônio de Albuquerque, ele me chamou para uma conversa e disse: olha, você vai ter um grande professor. E o nome dele é Geraldo Nascimento. E depois de alguns anos foi que eu fui dizer para Geraldo Nascimento que o professor Zé Antônio tinha intitulado e dado a ele a missão de ser meu professor. E realmente ele foi professor e me ensinou muito. Não me ensinou só sobre o rádio na Alto Piranhas, na breve passagem que eu estive na emissora, mas me ensinou muito sobre a questão da ética profissional, da redação no rádio. Ele era um excelente redator, um excelente profissional e uma pessoa que realmente trabalhava com a prática da ética, um profissional ímpar e um ser humano extraordinário, né? Um grande pai de Joabson, um avô de Lara, também um esposo maravilhoso. Aí escutamos o programa de hoje, ele falando várias e várias vezes o nome da esposa dele, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. Então, eu deixo aqui minha solidariedade a essa família abençoada que ele constituiu e a todos os amigos, né? Realmente é uma legião de amigos. Porque GG tinha essa forma fácil, né, de cativar, de conquistar as pessoas. E aquela voz dele também maravilhosa, né? A voz dele fantástica, ímpar. Então, o Gogó de Ouro realmente faz falta. Deixou pra gente muita saudade, né? Então, a gente vai ter que conviver com essa saudade e lamentar muito, né, essa perda para a radiofonia paraibana. Quiçá do Nordeste brasileiro, tendo em vista a magnitude do profissional de rádio que é Geraldo Nascimento. Então, ele está agora no mundo espiritual, a gente aceita os desígnios de Deus, por que não aceitá-los, né? Um dia também teremos esse encontro, né, com a vida eterna. Então, que ele esteja num bom lugar, mas certamente nos deixou uma saudade irreparável. Boa tarde para você, amigo, para todos os nossos companheiros. Boa tarde, Fonfon. Fiquem todos com Deus. Tudo bem, querida Kátia Pinheiro, né? Uma grande profissional aí que passou também pelo, pelo crivo, né? E bastante emocionada, que também nos emocionou também a nossa querida Kátia Pinheiro, lá da Assembleia Legislativa da Paraíba, né? Kátia, que militou aqui na Patamuta FM, como ela disse, também passou pela Alto Piranhas e hoje, né, integra o comitê de imprensa lá da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. É um depoimento muito forte aí da nossa querida Kátia Pinheiro em relação aí ao nosso querido GG Nascimento, né? E a gente tem que segurar a peteca aqui para não cair no choro, né? Já de tantas saudades aí do nosso companheiro Geraldo Nascimento. Agora 12h17 aqui na cidade. Vamos a mais uma participação, meu caro Funfun, no programa. Doutora Cícera Cavalcante também está registrando aqui os votos de sentimento e pesar, né? Fiquei muito abalada com a notícia da morte do nosso querido amigo e grande profissional do rádio, Geraldo Nascimento. Meus pêsames e solidariedade aos seus familiares, à família difusora e aos seus ouvintes assíduos. Que ele esteja na luz. É a mensagem aí da nossa latifundiária, né? E também advogada e psicóloga, doutora Cícera Cavalcante, na Vila do Bispo. Vamos à participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Elias. Quem fala? Quem fala? Boa tarde, Elias. Quem fala? Badim das Palmeiras. Fala, Badim. Seja bem-vindo, Badim. Palmeiras. Pois não, Badim, fale. Um abraço para você, Elias. A gente não pode falar Nós não podemos falar um abraço completo, porque hoje é dia de tristeza, né? A gente chama aqui com sentimento com a família, né, Elias? A gente sabe da tristeza da perda do nosso grande amigo Geraldo Nascimento. E a gente fica... A gente fica com aquela lagunça muito grande, porque perdemos um grande amigo, Geraldo Nascimento. Certo. Escuta pelo telefone, Badim. Deixa com certeza, o computador, né, lá. A gente fica triste, meu irmão. A gente estamos aqui numa amizade muito grande. Meu amigo Nino, da América Pneus. A gente estava aqui. Nós estamos aqui no cemitério, próximo a onde ele foi sepultado. A gente fica triste pelo o sepultamento, né? Que aconteceu agora há pouco, meu irmão. E a gente fica super triste, porque a gente perdemos um grande amigo, Geraldo Nascimento, gente da nossa família, da família aqui da Praça das Palmeiras. Certo. Muitos amigos aqui calados, fica super triste. Então, é isso aí que a gente fica assim, Elias, com esse sentimento muito grande. Perder um grande amigo, um grande companheiro de Elias Júnior, um grande comunicador do rádio, um radialista nota 10, não desmerecendo demais, mas pela sua pessoa que você é e era, né, Elias? Porque a gente fica assim, fica muito triste. Aí nós estamos aqui no meu amigo aqui, rapaz, próximo ao cemitério. Certo, Badinho, já deu para entender. Badinho está todo perdido, ouvindo aí o computador e no telefone. Tem a participação aí, meu caro Fonfon? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Elias. Quem fala? Franklin Dantas, cidade Sorriso. Liga aí, Franklin. Pois é, Elias Júnior, sempre entro num pique aí animado. Estou aqui na cidade Sorriso, aquele agito, aquela alegria total, mas infelizmente não estou com aquele pique da alegria de entrar aí com a galera aí da Difusora. O Geraldo Nascimento é uma grande figura que muitas pessoas, milhares, têm no coração e eu acho que na mente estão aí ouvindo a voz dele. Portanto, ouviu a programação aí da Difusora juntamente com todos vocês, incluindo o saudoso Geraldo Nascimento, que também era amigo de muitos jornalistas, locutores aqui da cidade de Sorriso, como Barbosa da Silva e muitos outros. E a gente aqui do bairro São José, né, juntamente com a minha mãe, a Maria Remédio Dantas, o tio Francisco Dantas, estamos aqui, né, solidário e estamos também sentindo a perda aí desse ícone do rádio brasileiro sertanejo aí da cidade de Cajazeiras. Mas a gente vai ter sempre guardado no coração aquela figura insubstituível, porque cada um tem seu dom, seu talento, seu estilo de fazer rádio, e a gente só tem a lamentar. E torcer para que Deus, com certeza, estará com ele lá no bom lugar, ele está olhando por nós, e nós estamos aqui na cidade de Sorriso muito triste. Eu acho que o pessoal da imprensa aqui da cidade de Sorriso também estão aí, né, sentindo muito essa perca desse grande profissional humilde. Muita humildade eu sentia aí na comunicação também do Geraldo Nascimento. É, eu estou até sem palavras, mas eu quero que Deus conforte a família, não só a família aí do Geraldo Nascimento, como a família dele de trabalho aí, da Difusora, com muita paz, muita saúde, e na certeza, a convicção que ele está mandando de cima e está olhando por todos nós. Um abraço para vocês aí da terra do Padre Rolim, do Franklin Dantas, da família Dantas, dos moradores do bairro São José, do pessoal da região da Acauanha Aparecida, também do pessoal da região de São Gonçalo, enfim, pessoal que está também na Rádio Net em Fortaleza, ouviu o programa do Geraldo, que é a nossa amiga Noêmia, a Juliana, a Juliene, pessoal que morou em Sousa, sempre via as informações, que ele também trazia, né, um estilo diferente de informar aí no seu programa. Um abraço para você, Elias Júnior, para todos aí da Difusora, para a família, muita paz, muita saúde, que Deus conforte e a convicção de que ele está num bom lugar, fazendo uma boa locução com os anjos no andar de cima. Um abraço aí da família Dantas, aqui da cidade de Sorriso. Valeu, Franklin Dantas. Muito obrigado aí a vocês pela participação. Temos aí o áudio do poema aí, Fanfon, na voz de Tabosa, né? Que é o tio da Cisilda, que gravou aí, justamente para o nosso Geraldo Nascimento, né? E a gente vai ouvir nesse instante aí, ele de Fortaleza gravou para a gente aqui, era grande ouvinte também do GG Nascimento. 12h24. Homenagem póstuma ao radialista e amigo Geraldo Nascimento. O rádio paraibano está de luto no momento, pois Geraldo Nascimento partiu para o novo plano. Seu estilo soberano, campeão de audiência, e com sua competência, sua voz se transportava, o povo ouvia e gostava, ligado nessa frequência. Sua voz emudeceu, hoje não se escuta mais, consta apenas nos anais por tudo que mereceu. Jesus Cristo recebeu na hora da sua chegada, na sua última morada, estando sempre ao seu lado, com o microfone dourado, continuar a jornada. Cajazeira está em pranto, o seu povo emudeceu, o seu ídolo faleceu, deixa uma coluna em seu canto, uma lacuna em seu canto. Um radialista e tanto, grande profissional, no meio social, gozava de bom conceito, merece o nosso respeito, resta uma lembrança imortal. Descanse em paz, grande amigo, Tabosa Nogueira. Tá bom, Tabosa. Muito obrigado pela sua participação lá. É o tio da Cisilda, que também era grande ouvinte aqui do nosso companheiro Geraldo Nascimento. Agradecer pelo poema e pela homenagem aqui ao nosso saudoso GG Nascimento, né? Menezes também está com a gente aqui. Todos nós sentindo muito aí a partida do nosso companheiro Geraldo Nascimento, né? Deixa-me ver aqui mais mensagens que chegam, né? Meu caro Fonfon, a gente vai fazer o registro até o final da nossa programação aqui em homenagem póstuma ao nosso saudoso Geraldo Nascimento. 12h26, Fonfon. Temos aqui áudio ou telefone? Vamos lá? Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Quem fala? Aqui quem está falando é Choquito, aqui do centro da cidade. Diga aí, Choquito. Rapaz, é lamentável, né? A perda do nosso amigo aí, o grande locutor, radialista, o cara que se expressa não só na locução, mas como a simplicidade. Como eu trabalhava na época, né? Aparelho calçado de locução, eu sempre passaria, simplicidade dele, cumprimentava, conversava. Rapaz, é lamentável, né? Então, eu quero mandar um abraço especial, não só para toda a família, todos que... os companheiros, né? Radialista, os companheiros de imprensa, que nesse momento está de luto com a perda do nosso amigo Geraldo Nascimento. Um abração do nosso amigo aí, que descanse em paz, né? Que Deus abençoe essa partida. Mas eu quero dizer também a todos os radialistas, a todos os locutores que estão de parabéns, e não só por Geraldo Nascimento. Um abração de Choquito, um dos locutores que aqui sou humorista, sou locutor também. E hoje estou lamentando pela perda do nosso amigo Geraldo Nascimento. Um abração para ele e toda a família. Um abração especial para todos que com certeza passaram por esse amigo exemplar, que com certeza que não só fez o nome, mas até hoje, para mim, ele faz o nome em toda, não só a Rádio Difusora, mas toda a imprensa da cidade de Cajazeira. Um abraço para você, Tim, e uma boa tarde a todos os ouvintes. Valeu, Choquito. Muito obrigado pela sua participação. Agora 12h28 na cidade. Tem... Aldeci Mangueira? É áudio ou telefone? É no telefone? Ah, boa tarde, Aldeci. Alô? Alô? Alô, boa tarde. Alô, Aldeci? Alô? Alô, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Alô? Alô, alô, alô. Aí não tem condições não, Fonfon. Veja aí com quem é que tá na linha, porque ficar só alô, alô não dá certo. 12h29 na cidade de Cajazeiras. Vamos aí a participações com a gente aqui no programa, no nosso, na nossa homenagem póstuma aqui do nosso Bom Dia Difusora Especial, reprisando aí a... Aldeci, volta a ligar aí, meu caro Aldeci Mangueira. Aldeci, que era um ouvinte assíduo aí de Geraldo Nascimento, participava com poesias, sempre participava aí do momento de Nelson Gonçalves e Altemar Dutra aqui no programa. Aldeci voltou com a gente. Boa tarde, Aldeci. Boa tarde, Elia Júnior. Pois não, amigo. Estou aqui muito triste, não só eu, mas todos que são amigos e amiga do nosso querido Geraldo Nascimento, né? E quero externar meus votos de pesar à família do nosso querido Geraldo, a pessoa de sua esposa, Helena, seu filho João, né? Da netinha, como também sua nora, e dizer que quero também acostar-me ao meu querido amigo João de Lima, apresentar meus votos de pesar com uma pessoa extraordinária que é o João de Lima. E quanto ao nosso querido Geraldo Nascimento, quando Geraldo Nascimento lançou o programa aos domingos, Nelson Altemar, então em versos eu escrevi: Nelson e Altemar, eternos seresteiros. Como é legal ouvir aos domingos o programa do Geraldo, cidadão dedicado e destino. A volta do programa Nelson Altemar, agora em novo horário, só vem a noite só vem enaltecer os milhares, os amigos do domingo. Para os admiradores seus, com certeza é sempre louvável. Como diz o poeta, saudade não tem idade. A família Difusora, nossos aplausos. A você, Geraldo, sucesso, saúde e paz. Que Deus te abençoe na sua nova jornada. Ok, Elisa? Certo, Aldecino. Nós estamos... É a minha homenagem ao nosso querido Geraldo Nascimento. Que Deus o tenha na eternidade, né? Com certeza, amigo. Está sendo muito difícil aqui a gente, essa separação de Geraldo Nascimento, viu? Mas Deus é bom e há de confortar todos os amigos e amigas, né, que choram com saudade a morte do nosso querido amigo Geraldo Nascimento. Ok, Elias, um abraço e muita saúde e paz para todos nós. Para todo você também, toda a professora Sila, toda a família boa aí. Essa família de amigos também, você é muito fã, né? Você participava aqui com a gente dos programas comandados aqui pelo nosso confrade Geraldo Nascimento. 12h32, Fonfon, tem mais Geraldo aí? Vamos aí a mais tópico do programa dele, prepara aí. Mas tem a participação, alô, boa tarde. Boa tarde, Nenê. Quem fala? Nenê de Nova Linda. Opa, Nenê de Nova Linda. Pois não, Nenê? Elias, o rádio paraibano está perdendo muitos locutores, muita gente boa. Aqui em Patos, eu estou morando em Patos, nós perdemos, Fábio de Lima, repórter policial. Quinta-feira nós perdemos Roberto Fortunato, locutor da Rádio Ceará, e outro perdemos Geraldo. Eu quero fechar o meu sentimento, em nome do meu nome, da minha esposa Rosália, a dona Leila, a Joane, a Larinha, a Laura, a seu Zé Filha da Guariba e a todos os familiares de Geraldo Nascimento. Eu era um ouvinte, quase todo domingo eu participava do programa dele. E a difusora tem perdido muita gente boa, como o Santino Nogueira, Ferreira Lima, Paulo Feitosa, João Pereira e agora Geraldo Nascimento. E Deus dê o céu como morada eterna a todos eles. Perdeu todos os seus pecados e a luz perpétua por Virulino. Tudo bem, Nenê? Muito obrigado a você pela sua audiência. E nós estamos aqui também contando sempre com a sua participação aí da Nova Linda, né? Aí na região do Vale do Piancó. Heraciel de Souza, mas o homem da NPR, Norte Publicidade Radiofônica, é o homem do Brega também da Rádio Cidade. E também grande amigo, né? Flamenguista como Geraldo Nascimento e também está com a gente. Pois não, Heraciel? Bom dia, Elias. Bom dia, amigos da Difusora. Aqui é Heraciel de Souza, da NPR. Elias, passando aqui para enviar meus votos de pesar e sentimentos à família do nosso querido Geraldo Nascimento, que vai deixar muitas saudades, né? Geraldo, que eu conheci há mais de 20 anos atrás, desde que entrei na NPR, ele era um grande amigo de Zé Adegildes, né? E um grande colaborador também da NPR, sempre que Zé Adegildes precisava, ele estava disposto a gravar alguma coisa, alguma vinheta, alguma propaganda, ele sempre estava à disposição, nunca se negou. Era um grande amigo, um grande profissional. E vai deixar muitas saudades, né? Pedir a Deus para que conforte aí o coração dos familiares, seu filho Joabson, a esposa Nena, os netos, né? Todos os parentes, que Deus possa confortar os amigos também, que nesse momento também estão sofrendo com essa perca lamentável. Que Deus nos conforte. E Geraldo, eu sempre conversava com ele, sempre estava, mesmo com essa pandemia, a gente entrava em contato através do Face, do Messenger, do telefone, ele sempre ligava para mim. E próximo à casa dele tem uma caixinha da NPR, então ele, de vez em quando, ligava, era assim, eu quero ouvir essa música do Nelson Gonçalves. A música é Machucando com Talento, era a música que ele pedia sempre lá na NPR, para que eu pudesse rodar para ele escutar, né? Machucando com Talento, com Nelson Gonçalves. Se vocês estiverem aí, eu gostaria de que rodassem essa música aí para homenagear o nosso querido Geraldo Nascimento, tá bom? Vai deixar muitas saudades. Ele era um grande amigo, um grande profissional, e é um momento de muita, muita dor, de muita A gente fica até sem palavras nesse momento para expressar o sentimento, né? Mas que Deus possa confortar todos nós. Um abraço, Elias, um abraço a todos. Um bom dia. Eu tô sabendo que você andou dizendo que eu agora ando bebendo e aprontando confusão. Tomei uns tragos e andei fazendo estragos, vez por outra me embriago, mas não é tristeza não. Naturalmente você pensa, eu xingo que eu brigo por você querer partir. Não é nada disso, amizadinha, eu tô na minha. Tô me rindo da saudade de você que eu nem senti. Quem perde chora, eu perdi, fui vencedor. Porque você chora agora, meu carinho e meu amor. Atualmente ando muito satisfeito. Novo amor tenho no peito pra aumentar seu desalento. Pode dizer no seu protesto que eu não presto, que eu não me manifesto, eu machuco com talento. É que a bolsa masculina anda em alta e nem deu pra sentir falta dos seus beijos, coração. Suas ações fecharam em baixa disparada, e eu que não valia nada, aumentei de cotação. Eu tô sabendo que você andou dizendo que eu agora ando bebendo e aprontando confusão. Tomei uns tragos e andei fazendo estragos, vez por outra me embriago, mas não é tristeza não. Naturalmente você pensa que eu ligo, que eu xingo, que eu brigo por você querer partir. Não é nada disso, amizade, eu tô na minha. Tô me rindo da saudade de você que eu nem sei. Machucando com talento, né? Com Nelson Gonçalves, a música aí que ele pedia na NPR, o nosso amigo Eraciel de Souza, né? E agora nós, tá machucando nós é de saudade, né? Geraldo Nascimento agora tá machucando a gente de saudades, que já são imensas, intensas, da sua família, dos seus sonhos, da legião de amigos, também de ouvintes, né? A saudade é intensa, é imensa e difícil da gente combatê-la, né? A saudade aí já do nosso Geraldo Nascimento. A Lenice Maria, na região do Bom Jesus, também também solidarizando e também muito triste, né? Com a morte do nosso confrade Geraldo Nascimento. Fofão, 12h39 na cidade. Vamos, tem mais um áudio aí para a gente escutar mais uma voz de Geraldo Nascimento, que comandou o programa último, né? O seu Bom Dia Difusora, no último domingo. Alô, fala aí, boa tarde. Olá, boa tarde, Elias Júnior. Boa tarde, Difusora Rádio Cajazeiras, a qual eu fui fã desde criança. Hoje a distância nos separou um pouquinho, mas eu sou fã do poeta Geraldo Nascimento, né? Eu acompanhei o seu trabalho desde criança, aqui na Rádio de Serra Talhada, na Rádio Princesa Isabel, na Rádio Alto Piranhas e também na Difusora de Cajazeiras, né? E eu gostaria, Elias Júnior, se possível, você tocasse a canção Serenata nas Montanhas, a qual eu ouvi muito na voz do nosso grande locutor e poeta Geraldo Nascimento. Eu sou Luísa, aqui hoje morando em Serra Talhada, mas morei muito em Santana de Mangueira, na Paraíba, onde eu curti muito as rádios de Cajazeira e o nosso grande gogó de ouro, como diz vocês, Geraldo Nascimento. Um abraço. Abraço, querido. Muito obrigado pela sua participação e seu depoimento, né? De fã e também de acompanhar o trabalho aí do nosso saudoso Geraldo Nascimento. 12h41 na cidade. Vamos ouvir mais Geraldo Nascimento aí, meu caro Fofão? aqui na nossa programação especial, da homenagem póstuma aqui da nossa emissora, aí ao nosso saudoso Geraldo Asmedo. Fala, Geraldo! CYI673, Difusora Rádio Cajazeiras, 1070 kHz, 20 mil watts de potência. Cajazeiras, Paraíba. Que me tem de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Pois é, gente, agora nós vamos mudar um pouco de roteiro, porque agora é Nelson Gonçalves e Altemar Dutra aqui no programa até às 13 horas, se Deus quiser. Terminamos aí a primeira parte, espero que não tenha ficado devendo músicas a ninguém, porque agora é uma outra parte do programa, Nelson Altemar, e eu quero mandar aqui o meu abraço inicial para todos os românticos, apaixonados, seresteiros, aqueles que gostam da música romântica. Um abraço, está começando eles, as melhores vozes do cancioneiro popular, Nelson Gonçalves e Altemar Dutra, para você, tá bom? Beleza, tá tudo ótimo, né? E já começou aí o joguinho de 11 horas. Já começou aí Flamengo e Juventude. Um minuto de jogo. É pela 7ª rodada do Brasileirão. É no Alfredo Jacomi. Brasileirão, 7ª rodada, Flamengo e Juventude. Primeiro tempo, tá começando agora. Muito bem, são emoções que vamos mandando para você aqui no transcorrer do nosso programa, né, até às 13 horas. Como for transcorrendo aí o jogo, a gente vai informando para você que está nos acompanhando, e nós também estamos aqui acompanhando, né, o desenrolar de Flamengo e Juventude pelo Brasileirão. E amigos, e lá na técnica agora, transição aí na técnica do nosso programa, saindo o nosso mestre Aguinaldo Cardoso, o Men, está saindo agora e entrando, está assumindo aí agora o nosso Laurenito Bezerra de Menezes, Fluminense, que joga logo mais 16h com o Corinthians. Hoje são os dois times dele, os dois times do Laurenito, vão se enfrentar 16h. Rapaz, sei não. Vai ser um truá, viu, velho? Fluminense e Corinthians. Pois é. Ô Ezequiel de Catolé do Rocha. Você mandou a música aí por causa da Pepita, só pros torcedores do Fluminense. Ah, rapaz. Aí ele perguntou: com quem meu Fluminense joga hoje? O Coringão. Ah, é baba. Tá assim. Rapaz, sei não, hein? Bom, 11 horas e 6 minutos. Laurenito, vamos preparar as primeiras aí? Pensando Bem é a primeira com Nelson Gonçalves, Pensando Bem. E a segunda, Que Será? Que Será? Com a Altemar Dutra, é a sequência primeira do nosso programa de hoje. Onze e sete. Vamos abrir? Vamos lá. Para todos os meus amigos românticos, meu boa tarde, não, meu bom dia ainda. Boa tarde daqui a pouquinho. Tá legal? Para todos os fãs do Nelson e do Altemar, começa Pensando Bem e depois Que Será. Pensando bem, pra que vivermos

é um dos meios de comunicação com maior amplitude. Ai, que cansaço, que tristeza, que vontade de chorar. Ai, meu fracasso, foi querer-te tanto assim, foi te adorar. Ai, que cansaço, que tristeza, que vontade de chorar. Pois é, agora 11 horas e 15 minutos. 11:15. Laurani, temos aqui solicitações para Machucando com Talento e Dá-me o Luar. Mas eu vou aqui ao telefone, tem gente me chamando. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Carlos Pedro. Diga, Carlos. Tudo bom? Beleza. Geraldo, eu quero mandar um abraço para Chico, lá em Brasília, Mônica. Mandar um abraço para o aniversariante que está completando 22 anos, Mazé, que é amanhã. Quero mandar um abraço para a Marinalva, que está aqui. Marinalva está mandando um abraço para Mazé. Maria Helena está mandando um abraço para Mazé. Eu estou em Pieta, lá na prensa, Dino lá na prensa, todo o pessoal da prensa. Mandar um abraço para o seu Antônio de Barrato, Nadim, Jairzinho, Naí, Zefinha, lá na Ramal do Rolim, Maria de Pita, Zé Nailândia, todos que estão ouvindo, Joacir, Ama Rosa, lá em São Paulo, Joabes, Jimena, e um abraço para Almaí e Damiana, todos que estão ouvindo a gente. Pra, se a música é a flor do meu bairro, que a mulher está aniversariando e ela já foi da Doutor Coelho, e é a flor do bairro, viu? Um abraço. Valeu, Carlos, muito obrigado, um abraço para você também. Flor do meu bairro foi o que ele pediu, hein? Mas aqui está aqui, Laurenito, a pedida é Machucando com Talento. Machucando com Talento. É uma solicitação do nosso amigo Normando, que ligou para cá pedindo Machucando com Talento com Nelson Gonçalves, tá? E a outra, Dá-me o Luar. Muito bem, quero aqui abraçar. Temos aqui no Face do programa. Sabe quem está aqui comigo? O Juninho. Juninho. Você conhece o Juninho? Conhece? Você conhece o Juninho. Filho do nosso saudoso Timbu. Juninho. Está aqui. Manda um alô para eu, Geraldo. Para minha esposa, Sheila. Minha mãe, professora Tica. Minha filha, Gabriele. E minha irmã, Gisele, no Ceará. Abração para você e para o controlista Laurenito Bezerra. Ei, Juninho, tá matando saudade, hein? Pois é, Geraldo, matando a saudade com você aqui da sua voz, companheiro, né? Que Deus te abençoe, que Deus te receba, te proteja, né? Cuide de você aí por nós, né? Porque aqui na Terra você cumpriu a sua missão e vai, as saudades já são intensas. Abraçar no finalzinho aqui a Melry, lá na cidade de Souza também, atônita aí com a morte do nosso companheiro Geraldo Nascimento. Fofão, prepara aí o hino do Flamengo para a gente fechar e homenagear aí o companheiro Geraldo Nascimento. Pediram aqui para a gente trazer o hino do Flamengo para fechar, para homenageá-lo. Era grande flamenguista, era apaixonado. Gostava de tirar onda comigo, eu do Vasco, ele do Flamengo. A gente sempre brincava aqui com relação aí às disputas dos nossos times, né? O Vasco meio ruim, o Flamengo dele melhor, o Flamengo dele perdia, eu criticava, e ele criticava o Vasco, e assim a gente ia nessa briga boa. Mas era uma disputa saudável entre a gente aqui, entre Flamengo e Vasco, e as saudades são eternas, né? Ah, o céu está em festa. Geraldo Nascimento, Ferreira Lima, Big Boy, DJ, Cláudio José, Paulo Feitosa, né? E muitos outros, né, companheiros, né, e companheiras que já faleceram do rádio, da comunicação e que estão, né, lá no céu, né, festejando e também torcendo por nós. E aqui, mais uma vez, a nossa solidariedade aí, a nossa querida Nena, esposa de Geraldo, ao seu filho Joabson, né, a netinha Lara e também a sua nora Laura e os irmãos, sobrinhos, demais familiares, seu irmão João de Lima, Zequinha ali nas Guaribas, todo o pessoal da família de Geraldo Nascimento, o nosso abraço de conforto. Fui na fazenda, é, agora 10h58, finalzinho já da primeira parte do programa. Fonfão tá mandando aí um abraço pro Bosquinho, lá no Pau D'Arco, né? Tá ouvindo a gente lá. E ele foi quem pediu esse forró, foi? Muito bem. Um abraço aí pro pessoal do Pau D'Arco. Vou abraçar aqui também a Valdilene, lá na São Sebastião. Tudo bem, aí a voz de Geraldo Nascimento para a gente matar as saudades. E JR também está lembrando aqui do nosso F. Luiz, que também nos deixou, rapaz, recentemente, vítima da Covid, e também está no céu, lá com Geraldo, né, com todos os companheiros que eu já descrevi aqui. Mais uma perda irreparável aí também, o nosso F. Luiz e Geraldo Nascimento, né, que dispensa todos os comentários, né, pela competência, pela garra, pela determinação, pela força e pelo profissional que ele foi. E um grande legado que ele deixa para todos nós da comunicação, né? Descanse em paz, meu caro Geraldo Nascimento. Que Deus te abençoe sempre. E na sequência vem um momento de paz na programação da Difusora. E daqui a pouquinho tem o padre Antônio Neto. E depois a Mauri Furtado comandando o Domingo Especial, também homenageando aí a memória do nosso saudoso Geraldo Nascimento. A todos, grande abraço. Elia Júnior, Roberto Fonfon e Raimundo Soares. Tchau e até amanhã. Meu bom amigo que um dia se foi, pra nunca mais voltar. Só a lembrança desse amigo aqui ficou, nunca mais vai se apagar. Geraldo Nascimento. Geraldo Nascimento. Geraldo Nascimento. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Sagrado no gramado, sempre amado, mascotado no papel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica. Geraldo Nascimento. Meu querido amigo vagabundo, o seu pensar foi toda da minha escola dentro deste mundo. Sempre deu tudo que tinha, tudo que sentia. Protegido por alguém, fazia o que queria. Um jovem muito ousado que provou ao mundo que o homem é o que é, só vive um segundo. Adeus, adeus, vagabundo, adeus. Geraldo Nascimento. Nosso compromisso é com a verdade. Nossa responsabilidade é social. Nossa integração é com a comunidade, auxiliando na solução de problemas, como também na promoção do esporte, do lazer, da cultura e das tradições regionais. Viver o dia a dia da comunidade é a melhor maneira de se comunicar. Este é o nosso conceito de rádio. Esta a nossa postura, garantindo assim a sua liderança. Thank you. nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Descendo sobre nós, quanta o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo.